amor. Exalte seu santo nome, ó povo seu. Agradeça a Jesus, o Filho de Deus. Cristo reina sobre as nações. Grande e eterna, curva-se diante dele toda a terra, curva-se diante dele toda a terra. Na força do seu poder, tenha fé e esperança para vencer. Proclame entre os homens sua glória. Se assim obedecer, terá vitória. Cristo reina sobre as nações, as nações. Sua misericórdia é grande e eterna. Comova-se diante dele toda a terra. Comova-se diante dele toda a terra.